Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde pra você, o Domingão vai acabando, mas antes disso tem um Criadores e Criaturas pra animar a sua noite. Vamos começar aqui com uma versão de Steven Wood. Quem gravou essa aqui foi o Joe Cocker, que tem um álbum de covers muito bacana. Essa aqui é While You See a Chance, do Steven Wood. Vamos lá. Talking, that's when Billy would take me walking. I out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. And Lord knows to my surprise, the only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Thank you. Jody wears a hat, although it hasn't rained for 6 days. She says a girl needs a gun these days, hey, on account of those rattlesnakes. On account of those rattlesnakes. Looks like a movie set on the waterfront. She reads Simone de Beauvoir in her American circumstance. She doesn't sure if her heart has come to stay in San Jose. And a never-born child haunts her now as she speeds down the freeway, as she tries her luck with the traffic police out of boredom more than spite. She never finds no trouble, she tries too hard, she's oblivious despite herself. Time de campo, pois o meu coração é do tamanho. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou. Pode tirar seu time de campo. O meu coração é do tamanho de trem. Igual a você, eu já perdi mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Vendo. Barão Vermelho aqui no Criadores e Criaturas, gravando Roberto Erasmo, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo. Antes teve a Tori Amos, uma das preferidas da casa, gravando Rattlesnake do Lloyd Cole. Também teve a Joan Osborne com Son of a Preacher Man, original Dusty Springfield. E abrimos com Joe Cocker, While You See a Chance do Steven Wood, versão linda lá em cima. Criadores e Criaturas. Agora vamos de Save Ferris. Escuta essa versão, que legal. Vocês vão reconhecer a música. Johnny Ray said it's set up You mean everything. Thank you. Cachorro é o cachorro, hein, gente? Isso aí foi o Camisa de Vênus, gravando Ouro de Touro, do Raul Seixas. Aliás, o Marcelo Nova tem a carteirinha número 001 do fã-clube do Raul Seixas. Lita Ford, gravando Only Women Bleed, do Alice Cooper. Muito legal. Bem parecido com o original, aliás, mas com voz de mulher fica bacana. Simply Red, com Every Time We Say Goodbye. Original, Cole Porter. E antes ainda teve Save Ferris com Come On Eileen. A original é dos Dexys Midnight Runners, banda de uma música só nos anos 80. Daqui a pouquinho a gente volta com Queensryche. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Agora eu vou tocar uma música da minha banda preferida, chama Queensryche. Pra quem não conhece ou não sabe de nome, pelo menos é aquela que canta Silent Lucidity. A baladinha deles fez sucesso no mundo todo. E é que vocês vão ouvir agora, eles regravando The Police. Eles gravaram um CD só de covers, chama Take Cover. E essa é uma delas. Listen, be a born of that frustration. We all know.

curiosidade, abrimos esse bloco 2 do Criadores e Criaturas com Synchronicity 2, Música Urbana 2 e Educação Sentimental 2. Queensrÿche gravou Synchronicity 2 do The Police, Cássia Eller regravou Música Urbana 2 da Legião Urbana e o Biquíni Cavadão Educação Sentimental 2 do Kid Abelha. Esse negócio de ter música com nome igual é uma confusão, né? Aliás, tem dois Queensrÿche hoje em dia. Um com o Geoff Tate, que é o vocalista original, com uma banda inteira nova, e a outra com a banda inteira antiga, com um vocalista novo, que aliás está muito mais legal do que o do Geoff Tate. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que agora a gente vai tocar Sarah Brightman cantando Procol Harum. Escuta aí. Criadores e criaturas. Love has ended before it's begun. be completely, or I'll never give my heart. At that moment, I can feel. The same way too. Is when I fall in love with you. Esse perfume disparate, não nada pra ficar imune ao teu amor que tá cheio de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola o calinho. Eu sou neném, só sossego com o pedinho. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato e me deixa de quatro no ato. Me enche de amor, de amor. Watashi wo kuru waseru anata fuki kakete. Love. passion that calls it try, and it try, and it try, and it try. I can't get no, I can't get no. When I'm driving in my car and that man comes on the radio and he is telling me more and more about some useless information, supposed to find my imagination. I can't get no, oh no, no, no. I can't get no satisfaction. Cause I try, and I try, and I try, and I try. I can't get no, I can't get no. When I am watching my TV and that man comes on to tell me how white my shirts can be red, he can't be a man. Try and they try and they try and they try. I can't get no, I can't get no. When I am riding round the world and I am doing this and I am signing that and I am trying to make some girl who tells me baby better come up later this week. Can't you see I'm on a losing streak? No, no, no. Ooh. I can't get no. I can't get no. No satisfaction. Fechamos esse programa com duas japonesas, a Zako Toki, que eu toquei outro dia aqui uma outra música com ela. Hoje eu toquei Satisfaction dos Rolling Stones, foi ela quem encerrou o programa de hoje. Antes teve a Tsubasa Imamura gravando Lança Perfume da Rita Lee. Pô, ficou muito legal a versão dela. Antes ainda teve Maísa, lembra da Maísa do Barquinho? Pois é, When I Fall in Love do Nat King Cole foi o que ela gravou. E antes ainda teve Sarah Brightman deixando Whiter Shade of Pale do Procol Harum bem mais legal ainda do que a original, bem mais bonita. Galera, por hoje acabou. Semana que vem tem mais. Fazer um programa no clima do carnaval, vocês vão ver, vai ser divertido. Vou inventar umas modas diferentes aqui com alusão ao carnaval, não necessariamente tocando marchinha só, nada disso. Esperem e vocês verão. Um abraço, gente, espero vocês, até lá, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas, com DJ Nandão.